Telemetro 601, decolou os 3, eu chamo o controle em 19, decimal 8. 198, controle, Telemetro 201, boa noite. Voo no 645, autorizado pouso na pista no 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Voo com meia dúzia, tem o pouso autorizado na cabeceira 1 a 0 no 645, tá bom. Para o meu Vitor Índio Aquilo para o serviço de informação de voo e alerta, vai alternar as frequências do centro Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. 126.85, 125.45, serviço ali daquilo. Oh, good evening. Condor 077, Quixote, runway 10, via Bravo. Condor 077, clear to line up and take off when you are 0, wind 120 degrees with 12 knots. Condor 077, we need 1 or 2 minutes. Okay, so call full ready. Condor 077, we'll call. Xanaima 201, chama o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 1251 na secundária, boa noite. Condor 077, fully ready for departure. Condor 077, clear to line up and take off when you want to. Wind 120 degrees with 10 knots. Condor 077, clear to line up and take off runway 10. 777, airborne at 50. Now call Salvador Delta 3119, decimal 8. Condo 077, say again. Contact to the Salvador Delta 3119, decimal 8, Condo 077. Condo 077-119, decimal 8. Thank you, bye-bye. Salvador, azul 4206, ponto espera da 104. Condo 077, ready to contact on departure, climb to flight level 330, book departure, ZFA transition. Condo 077, climb level 330, book departure, correct transition. Correct. Condo 077, clear flight direct to ZFA intersection. Condo 077, direct ZFA, over here. Condo 077, passing for those feet. First of the bus. Condo 077, due to some clouds in front, we are turning right for a few miles. I copy the deviation to the right, confirm. Thank you. Just confirm for how many miles from the 077? Around 5 to 10 miles. Okay. 0 graus, 9 knots. Iniciando azul 4206. Azul 4206, ainda falou que o 4 chame o controle em 119, decimal 8. Desde 98, boa. Controle em Salvador, boa noite. Azul 4206, Pucajão, Maracaju. Azul 4206, contato radar na decolagem, vai sair da Puca, transição Caju. Puca, Caju, 4206. Rondo 077, contact now, Houston Center, 126.85, Sunday 125.45. Sorry, Condor 077, I missed that. Please say again. 126.85, if unable, 125.45. 10685, if unable, 12645. Condor 077, thank you, bye-bye. Oi, comandou, boa noite, Santa 3897, Ponte Espera 1097. Santa 3297, boa noite, utilizando a linha em decolar piscino 0, vento 150 graus, 79. A linha em decolar piscino 0, Santa 3297. 126.85, alterne 125.45. 126.85, 2545, azul 406, boa. Na 3897, decolada 03, chame o controle, 119, decimal 8, no... Bravo, é, obrigado, boa noite, na 3897. De Salvador, boa noite, até 3897, só passar 1500 pés na... Sabe ou não? Então, boa noite. Boa noite, TAM 3897, contato radar Subavia, saída São Runa para o nível 320. Confirmando o nível? 320, TAM 3897. Então, receita 320, TAM 3897. Negativo, recebemos como nível final, nível 320. É, aqui foi autorizado 340 pra gente. Três vezes, noite, aguarde, TAN 3297. Prisa pro Edileda para evitar informações? Afirmo, pro Edileda, TAN 3897. Boa noite, 69. Autorizado alinhar e decolar pista na zero, vento 180 graus na 09. Alinhar e decolar pista na zero, boa noite, 69. O 3897 reautorizado nível 340, submantém nível 340, Voiprod Motiva. Motiva 340, TAN 3897. 712, mantém o ponto de espera. Depois de cada, 712. AV 2712, autorizado. Daniel, mantém pista no zero. AV mantém 2, 712. AV 2712, autorizado a decolagem em pistão na zero, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem em pistão na zero, 2712. Base 2712, decolar 209, chame o controle 119.8, meu amor. Controle 198, boa, azul 2713. Controle Salvador, azul 2712, sai da Conde. Azul 2712, contato radar, sua via saída Conde, para o nível 970. Via Conde, para o 970, azul 2712. Chama Centro Recife em 128.35, alterne 125.1. Boa noite. Boa noite, 69, chama Centro Recife em 1.28.35 ao término no 25.1. 6835.251, vamos lá. Acione dedicação, desça via. Chegada ou médio 1, para 2 mil pés, o QNH 1-0 no 3. Salvador, é o Azul 2712, solicita a coordenação para nível final 150. Gente, o Azul 2712, submantém nível 150. Autorizado 150, o 2712, graças. Autorizado, alinhar e decolar a pista na 0, vento 140 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, 1466. 966, autorizado, final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, o voo 1966 está autorizado, procedimento X-Ray 190, reporte na estabilizado. No 645, decolada de 24, chame o controle 119.8, morro. 198, uma boa. Controle, autoriza o gol 1966, direto do Dunas. 1966, está autorizado direto do Dunas. Ok, está presente Dunas, graças. O controle, boa noite, gol 165. 645, contato radar, suba via, saída São Bruno para nível 360. São Bruno para o 360, pode voar a Leda, está presente? Ah, afirmativo, gol no 645. Manda Leda. Oxenai 6259, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Aí decola pistão Salvador, uma boa noite, outra 3283, posso esperar no zero próximo. São 3283, boa noite, Maria, um ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, se Tá 3283, autorizado, Aliana, mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, tá 3283. Serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120.3. Controle Aracaju 120.3, azul 2712, boa noite. Boa noite. Oxana 6259, decolagem 29, chame o controle 119.8. 198, uma boa. Boa noite, Oxana 6259, contato radar, sua via, saída São Ruuno, para o nível 360. Sobe via São Ruuno para o 360, 6259. Uno 645, chama o centro Recife em 128.35, alterne 125.1. 2235.251, 645, boa. Boa. Controle 6259, por Valenda, está presente? Beleza, Oxana 6259. Beleza, obrigado. Sandrez 283, autorizado decolagem e pistão na zero. Vento na 50 graus e 07 nós. Zero decolagem, pistão na 0, 03283. Gol 1966, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, grato. Torre Salvador é o gol 1966. Gol 1966. Boa noite, autorizado, pouso, pistão na zero, vento na 50 graus, 06, nós. Pouso autorizado. Gol no 966, com uma pista molhada. Ciente, pista molhada. São 3283, decolado às 31, chama o controle, em 119, decimal 8, morro. Controle 198, são 3283, obrigado. Boa noite, está 3283, decolou, passa 1300. Boa noite, TAM 3283. Contato radar, sua via, saída Arbor 1, para o nível 340. Autorizado, saída via Arbor 1 ao 340, TAM 3283. Luna 966, solas 34, libere direita, chame o som no 121 decimal 1. Direita, confirme 211? Afirmo, 121. Ok, grato.